Falando em trabalho, né? Trabalho que é uma lei da vida. Nós sabemos que não se trabalha só na matéria. O espírito, enquanto desencarnado, também trabalha. E o que acontece hoje aqui, essa palestra, ou quando há as palestras na casa espírita, no plano espiritual também acontecem palestras para os espíritos, os mentores amigos, que estão num grau de evolução um pouco maior, eles também reúnem os espíritos para conversar, para fazer as palestras. E o irmão X, então, o nosso nobre amigo Humberto de Campos, participando de uma dessas palestras no mundo espiritual, ele vem nos relatar sobre a presença, então, da nobre Diana numa dessas palestras. Está no livro Fé e Vida, de Francisco Cândido Xavier. Eu ia contar o conto para vocês, mas eu prefiro ler, porque é tão rico que eu tenho medo de perder alguns detalhes só falando. Então, Humberto de Campos começa assim. Poucas vezes tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, dedica-se ao trabalho de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas nos abismos. Ao contrário de muita gente evoluída, resistia heroica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Muitos criminosos insubmissos rendiam-se-lhe a palavra convincente e fraternal. Jamais falava como quem repreende condenando, mas como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia, veio ao nosso grupo em missão elevada. Ouvia discorrer sobre grandes teses humanas, admirando a sabedoria que lhe palpitava em cada definição. O que mais impressionava, contudo, naquela vibrante figura feminina era a luz que a cercava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu, tão sublime o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Esclareceu-me um amigo que a generosa mensageira tinha direito àquela situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas absolutamente inferiores, como também porque vencera em si mesma as deficiências mais rudes na condição animal. Alma sublime, reunia Diana a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra edificante, que a trouxera ao nosso núcleo, aproximei-me curioso e elevado. Outros companheiros fizeram o mesmo. A extraordinária posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, todavia, muito simples, parecia desconhecer a própria condição de superioridade. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres como se estivesse envolvida na roupagem carnal. Emocionado pelo fato de se consagrar tão nobre criatura às almas embrutecidas, perguntei o motivo de sua preferência, enlevado com a sua simplicidade encantadora. Sim, meu amigo, respondeu Diana, sem afetação no impulso de minha própria consciência, ofertei 50 anos de trabalho aos nossos irmãos nas zonas mais baixas da vida e não me envergonho de dar-lhes a razão do meu gesto. O porquê que ela estava trabalhando 50 anos com aqueles espíritos mais infelizes nas situações mais difíceis. Pois bem, prosseguiu a emissária da sabedoria, confesso que fui uma das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo, a vaidade representavam o trio de meus verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes, somente para atacar o ciúme grosseiro. Recebi a oportunidade de 9 existências consecutivas sem resultados práticos. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico vezes incontáveis, faltando em todas as minhas promessas. Sempre a recapitulação do círculo vicioso. Envenenava meu esposo pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os meus filhos em virtude da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me carinhosamente de esferas mais altas, estendendo-me os braços fraternais. Entretanto, fracassei de modo invariável. Valia-me a bênção do esquecimento para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando implacável, e os meus benfeitores se foram distanciando de mim, elevando-se a regiões menos densas. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao dever cristão, mas fui ficando mais só no campo de meus problemas complicados. Por fim, o companheiro de experiências inumeráveis foi chamado à esfera superior, pelos méritos adquiridos e dos espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas, não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi absolutamente sozinho, experimentei intraduzível pavor e amargo desânimo. Abandonei-me a situações menos dignas, demorando-me nas esferas inferiores como trapo inútil, vencida pelo trio nefasto, o egoísmo, a vaidade e o ciúme. Muitos anos, partilhei o desencanto da solidão absoluta. Houve um dia, contudo, em que fui visitada por 9 nobre missionária do bem, que me contou caridosamente o seu caso. Estivera em minha posição e vencera com o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, nas quais perdera sempre, voltou à terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão intensos lhes foram os serviços amargos que conseguiu dominar o ciúme, o egoísmo e a vaidade em 70 anos de sacrifício incessante. Induziu-me a visitar as esferas tenebrosas e rogar a colaboração dos diretores daqueles que experimentam angústias infernais, propondo-me a maternidade dolorosa na Terra. Aceitei o alvitre jubilosamente. Que eram 70 anos de luta para conseguir uma realização que por mais de 2 milênios não conseguir efetuar, nem mesmo parcialmente? A generosa amiga conduziu-me aos círculos da treva e, com horror, surpreendi a existência de infortunados irmãos nossos em estado de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se num turbilhão de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a bondosa amiga reanimou-me e roguei a bênção. Quando meu fervor na rogativa se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes daquela região tenebrosa e acolheu-me a súplica. Aceitar-me-ia o compromisso e designou-me 4 criaturas que se poderiam reunir à minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais. Entre o pavor e a ansiedade, regressei ao campo do renascimento terrestre. Desde cedo, porém, reconheci que as minhas condições na luta eram precárias e dolorosas. Desde a infância, observei que meu corpo estava em forma de acordo com os meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominava meu coração, mas fui lavando as manchas da revolta com as lágrimas benfazejas. e porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui obrigada a esposar um homem terrivelmente deformado, que me deu 4 filhos verdadeiramente monstruosos. Ao nascer, porém, o último, meu infortunado esposo, companheiros de quedas noutra época, veio a desencarnar, deixando-me a viuvez e a pobreza sem remédio. Desejei trabalhar no ganha-pão. No entanto, a desventura dos filhos não me permitia. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Muita vez, a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos e toda a gente se afastava de mim com repugnância. O ciúme aviltrava a revolta e o crime, mormente quando surgiam ante os meus olhos mães felizes. Todavia, o beijo dos meus filhinhos desventurados induzia-me à gratidão pela caridade pública, a humildade, o entendimento. Mendiguei nos caminhos acompanhada pelas 4 crianças infelizes, que se transformaram em adultos cheios de necessidades crescentes. Os 2 aleijados partiram mais cedo. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações, conheci de perto os infortúnios e a aflição, com os filhos doentes, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, libertei-me do trio maldito, o ciúme, a vaidade e o egoísmo. A morte encontrou-me totalmente renovada e, com a bênção divina, pude entoar o meu cântico de vitória. Ante o nosso silêncio comovido, concluiu a mensageira do bem com vibrante expressão. Como observam, sou devedora inolvidável para com os meus irmãos desventurados. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que mais de 20 séculos de escola tranquila não puderam me ensinar pela minha rebeldia e viciação. É tão grande a alegria que sinto dentro de mim, tão bela a noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de servi-los, não lhes pagaria em hipótese alguma o que lhes fiquei a dever pela eternidade. É lindo esse relato do nosso irmão X. E a nobre Diana vem nos dar uma lição importantíssima sobre a importância do trabalho no bem. A importância de nós valorizarmos a nossa existência. Nós não damos muito... Ah, é um ciúmezinho aqui, é uma vaidade ali, é um egoísmo. Nós temos todos... Temos um pouquinho de egoísmo, ou um poucão de egoísmo. Todos nós temos a vaidade, todos nós temos ciúmes, a posse pelas coisas materiais. Mas de nada levamos daqui, a não ser as nossas conquistas no trabalho do bem. E quantas reencarnações nós estamos vindo com o nosso, com o esquecimento que Deus nos dá do que a gente já... foi, né, das nossas, embora as nossas tendências nos dão uma ideia do que a gente precisa modificar em nós, nesta atual encarnação, mas quanto ainda será preciso para que a gente consiga nos ver como espírito imortal, criado por Deus? Que essa nossa existência não termina ali, no túmulo, só com a matéria, e que o espírito se liberta do corpo e que vai continuar no mundo espiritual trabalhando, trabalhando no bem. Da mesma forma como nós aqui, hoje, na Terra, temos o trabalho como uma bênção para nos aguçar a inteligência, porque o trabalho faz com que a gente desperte a nossa inteligência, aguce a nossa inteligência. O trabalho faz com que a gente gere o progresso no ambiente onde nós estamos inseridos. Porque cada um tem as suas aptidões, cada um vem com os seus talentos próprios para fazer com que esses talentos se multipliquem. Nós não podemos deixar que esses talentos todos que o mestre nos deu, jogados numa terra infrutífera, não. Vamos multiplicá-los. E multiplicando, vamos fomentar o progresso. É para isso que nós temos o trabalho. E também para que a nossa mente não fique ociosa demais. Porque mente ociosa é caminho aberto para o mal, para pensamentos que não vão nos trazer nenhum bem-estar. Então, cada vez que nós ficarmos na ociosidade, nós estamos estacionando. Claro que um pouco de repouso é bom, e o repouso no limite das nossas... O trabalho tem que ser realizado no limite das nossas forças. Por isso que, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec já trazia há 158 anos, 1857, que foi lançado o Livro dos Espíritos, e Kardec, então, dizia qual o limite do trabalho. E aí os espíritos benfazejos disseram o limite das forças. E aqui eles colocam algo muito interessante, por isso que eu digo assim, às vezes a gente esquece de estudar as obras básicas. Ah, eu já li o Livro dos Espíritos lá 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Mas a gente, quando vai buscar material, a gente encontra coisas tão atuais e que nos fazem repensar. Por exemplo, o homem tem direito ao repouso em sua velhice? E os espíritos respondem, sim, ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. E nós vamos ver hoje que nós estamos um pouco longe dessa lei, vocês não acham? Hoje, os mais velhos estão trabalhando para manter os mais jovens. Hoje, nós temos famílias que, ao casar, o filho não sai de casa, ele traz o companheiro ou a companheira para dentro de casa. E os mais idosos têm que ajudar a manter essa família, o que deveria ser o contrário. Os pais, durante o período, mantêm o filho, dão todas as possibilidades para ele, no limite das suas forças. Mas depois, chega um momento que as forças da idade, do corpo, ela precisa de auxílio. E nós vemos ali muitos filhos renegando os seus pais a cuidados alheios, deixando de ter aquele carinho, aquele amparo que é tão necessário na velhice. E tem um outro detalhe aqui que me chamou muita atenção no Livro dos Espíritos, que diz assim, não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar, é preciso ainda que aquele que espera a sua existência do seu labor encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. Não é o que nós estamos vendo hoje? Quantas pessoas estão deixando os lugares onde trabalham? Porque está havendo uma crise muito grande. Eu não sei aqui em Flores da Cunha, que é uma cidade riquíssima, mas Caxias, nós temos muitas empresas que estão despedindo inúmeros funcionários. Pessoas que têm um grande ganho financeiro não dão suporte para que essas novas gerações encontrem atividade. Nós temos que gerar o trabalho. Será que Deus deu tanto poder aquisitivo para determinada pessoa, tanta riqueza, para ela simplesmente amealhar aquilo para si e ficar? Ou seria para que ela fomentasse o desenvolvimento, o progresso, desse condições dignas das pessoas trabalharem? Nessa época, né, era mais fácil encontrar trabalho. Era mais fácil. Hoje nós temos muitos jovens saindo dos bancos universitários sem ter aonde se colocar, sem ter onde trabalhar. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências. E durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Isto é, ele tem que ter como se manter. Então, esses intervalos de grande progresso, onde existe muito emprego, muito trabalho, vai ter sempre esses intervalos onde esse trabalho vai fazer falta. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais do que uma teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, a educação que forma o caráter das pessoas, que dá os hábitos para as pessoas. Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam? Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmos e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável. Respeito. E aí nós entramos num outro. Está faltando respeito pelo ser humano, pelo indivíduo, por aqueles que convivem conosco. Está faltando respeito por nós. Está faltando respeito pelas leis divinas. Essas leis que conduzem a nossa vida. Ou vocês não estão se sentindo desrespeitados? Quando vocês ouvem essas barbaridades que estão por aí. É um desrespeito. É um desrespeito a nós. Nós que temos essa consciência de que nós devemos fazer o bem, de que nós devemos amar o nosso próximo, que nós dependemos uns dos outros, que nós não estamos sozinhos neste planeta e que nós estamos caminhando todos juntos com um mesmo objetivo e que nós chegaremos neste objetivo, um antes, outros depois, mas que não sejamos atropeladores, passando por cima de tudo e de todos para chegar primeiro, não. Porque tal qual nós estamos nesta caminhada, à frente de nós tem alguém nos estendendo a mão, nos ajudando na nossa caminhada. E da mesma forma como eu sou ajudado, a minha obrigação é ajudar quem vem logo ali atrás. É estender a minha mão para quem está necessitando. E esse estender a mão não é escolher eu vou ajudar A, B ou C, eu vou ficar no meu ciclo familiar. Não. É ajudar quem quer que seja. É esse amor incondicional que Jesus quer que nós olhemos para os nossos irmãos. Não o amor paixão, mas o amor de irmão, que todos somos. Diferentes uns dos outros de propósito, para que a gente aprenda um com os outros, para que a gente construa uma sociedade mais digna, com o nosso trabalho digno, responsáveis por tudo aquilo que nós realizemos. Qualquer trabalho, qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer ação por nós realizada, nós temos que saber que somos responsáveis. Até aquilo que a gente tenta esconder lá no fundinho, mas que nada é invisível ao plano espiritual. Que nós temos uma companhia que não se afasta de nós em momento algum, que é o nosso mentor, nosso guia, nosso anjo da guarda, que vai estar sempre ali, nos amparando, nos ajudando, nos colocando ânimo, boa vontade, esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. E a nobre Diana aqui vem nos dar um exemplo muito grande, que por mais difícil que esteja a nossa vida neste momento, todo esse sacrifício vai valer a pena. Talvez hoje, nesse momento, a gente não consiga compreender o porquê de tanto trabalho, o porquê de tanta dor, o porquê que recebemos A, B ou C dentro do nosso ciclo familiar. Mas Deus é bom e justo. E se nos dá tamanhas tarefas para nós, é porque nós somos capazes de atender, de resolver, de dar conta daquilo que nos foi colocado nas mãos. Confiemos, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos ter boa vontade e fazer tudo aquilo que está em nossas mãos para conseguir dar à nossa atual encarnação um salto grande no processo evolutivo. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, podermos sentir aquele sentimento de dever cumprido, aquela paz, aquela tranquilidade que fizemos aqui, tudo aquilo que podíamos fazer, que não fiquemos no ócio, no dote farmiente, que arregacemos as nossas mangas e vamos trabalhar para o nosso bem, para o bem daqueles que convivem conosco e para o bem da sociedade em geral.